Olá. O mundo tem poderes que o dominam. Tem muitos poderes em ação, poderes econômicos, poderes políticos, principalmente. Tem também, podemos dizer, poderes culturais. A cultura é um fator de dominação dos povos. Desde as culturas mais antigas, os povos, quando uma nação predominava no cenário mundial, ela procurava impor a sua cultura, a sua língua, de maneira a anular as demais. É uma forma de dominação. E o mundo é assim até hoje. Não mudou muito porque existem interesses em jogo, existem disputas. E o cenário ele vai se modernizando, podemos dizer, mas as questões continuam aí. Existe uma cultura que seduz as pessoas, uma cultura que fascina as pessoas, e o próprio poder fascina as pessoas. As pessoas frequentemente elas se deixam fascinar por aqueles que os dominam. É uma coisa interessante. Mas, voltando aqui à questão bíblica, colocando as escrituras aqui como padrão, nós sabemos que o povo de Deus ele foi convocado a viver sob o domínio de Deus. Nós não, povo de Deus, eu digo nós, todos, desde os israelitas, a igreja hoje, povo de Deus é sempre advertido em relação aos poderes do mundo, o que eles significam, o que eles devem significar para aquele que crê em Deus, para aquele que teme a Deus, porque Ele é o Senhor. Judá não é uma exceção. Nós temos visto aqui na profecia de Isaías como Deus tem advertido, como Deus tem falado com eles, e especialmente nos últimos capítulos nós temos visto Judá aí em função do cativeiro babilônico, que ainda não tinha acontecido quando Isaías escreveu, mas que viria. E que também seria derrotado um dia. Agora, como Judá lidava com tudo isso, é sempre um mar de revelações que nós encontramos nas Escrituras. Nós percebemos que Deus vai mostrando para Judá os vários perigos que havia pelo caminho, porque o cativeiro era certo, a libertação também era certa, mas como eles deveriam lidar com tudo isso, é que é a questão. Deus queria, evidentemente, que eles fortalecessem a sua fé nele. E Isaías, frequentemente, então faz apelos nesse sentido. Ele vai mostrando coisas para que a fé deles no seu Deus fosse fortalecida. É sempre esse o foco, é nisso que nós devemos nos manter nesse chão, né? Nesse terreno, ao ler o capítulo que nós vamos ler hoje. É o capítulo 47. Ele tem 15 versículos e todos eles estão dentro do mesmo tema, estão dentro da mesma perspectiva. Dividir não traria aí um grande benefício. Nós vamos então ler todo esse capítulo. Então, Isaías capítulo 47, nós vamos ver sobre esse sistema, que era o sistema babilônico, em linhas gerais aqui, e ver como esse sistema cairia e como é que Judá deveria então pensar a respeito de tudo isso. Isaías 47. Desça e sente-se no pó, ó virgem, filha da Babilônia. Sente-se no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus. porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Pegue as pedras do moinho e faça farinha. Tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios. A sua nudez será descoberta e se verá a sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Fique sentada em silêncio e vá para um lugar escuro, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Eu estava irado contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei nas suas mãos. Mas você não usou de misericórdia com ela, e até sobre os velhos você fez muito pesado o seu jugo. Você disse: eu serei senhora para sempre. Até agora você não levou estas coisas a sério, nem se lembrou do seu fim. Agora, pois, escute isto, você que ama os prazeres, que habita segura e que diz a si mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre você num momento, no mesmo dia: perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre você, apesar da multidão das suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos. Porque você confiou na sua maldade e dizia: não há quem me veja. A sua sabedoria e o seu conhecimento, isso fez com que você se desviasse e dissesse a si mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Por isso, virá sobre você uma desgraça que você não saberá afastar com os seus encantamentos. Cairá sobre você uma calamidade da qual não poderá se livrar por expiação. Porque sobre você virá, de repente, uma desolação como você não imaginava. Continue, pois, com seus encantamentos e com a multidão das suas feitiçarias em que você tem se fatigado desde a sua mocidade. Talvez você possa tirar algum proveito disso. Talvez com isso consiga inspirar terror. Você está cansada de tanto ouvir conselhos. Que se levantem agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova predizem o que há de vir sobre você, que eles a ajudem. Eis que serão como palha, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante dele se assentem. Isso é o que lhe farão aqueles com quem você se fatigou, aqueles com quem negociou desde a sua mocidade. Eles se dispersarão, cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Não haverá ninguém para salvá-la. A queda de um sistema é o que nós vemos aqui. E o primeiro ponto que Isaías nos apresenta aqui é a proporção da queda, o tamanho da queda, o quão Babilônia deveria cair, de que altura ela cairia e para onde, para que profundeza ela iria. Como diz o ditado popular, quanto mais alto o degrau, mais é maior o tombo. Claro, evidentemente, quando há um tombo, não é sempre que alguém sobe os degraus que vai cair, mas o risco da queda vai se tornando maior, porque uma coisa é você cair do primeiro degrau e outra coisa é você cair do 20º degrau e por aí vai. O texto nos apresenta aqui, logo de cara, logo de início, duas figuras femininas. A primeira figura, ela nos fala aqui de alguém que seria uma virgem princesa, ou uma princesa virgem, portanto, aquela pessoa delicada, formosa, cheia de encantos, para retratar a Babilônia. e que se transformaria em alguém que perderia o seu encanto, perderia o seu véu, perderia a sua formosura e passaria a viver com as pernas à mostra, o que era algo escandaloso, e tendo que atravessar os rios que cercam ali a antiga Babilônia, cercavam ali a antiga Babilônia. Os rios estão lá, a Babilônia que não está mais. Na condição de uma escrava, uma pessoa que tem que pegar pedras, moer, e que agora é subjugada. Portanto, aqui fala da perda de poder de uma nação, de uma nação dominadora, uma nação com seu reino, o seu trono. São termos que são usados aqui para mostrar esse domínio que a Babilônia viria a ter e teve, mas que seria perdido. E não só perdido, não é só uma questão de perder o poder, mas é passar de uma nação dominadora a uma nação subjugada, humilhada, uma nação tratada como uma qualquer, um lixo entre as nações, envergonhada, ridicularizada. Perderia o poder, mas perderia também, como aquela jovem princesa, a ideia da virgem, que é a ideia das muralhas, né, que não tinham sido ainda atacadas. Ela perderia, Babilônia perderia a sua glória e o seu encanto, que tanto impressionaram o mundo, aquele mundo antigo. As belezas da Babilônia, a sua arquitetura, a sua imponência. Que lugar maravilhoso, que lugar poderoso. Como pode uma civilização alcançar tamanha importância no cenário mundial? Uma nação que influenciava com a sua cultura. Uma nação que expandiu várias áreas ali, algumas delas até do próprio conhecimento, não podemos negar isso, algumas áreas de conhecimento que até teve a sua utilidade. O problema é o que vem no pacote. Junto com esse conhecimento foram espalhados ali conceitos a respeito do mundo, conceitos babilônicos, conceitos ali que o texto vai expor ali na frente, de onde vinham esses conceitos. O fato é que essa nação que influenciava tanto, que impressionava tanto, que era tão celebrada, respeitada pelas outras nações, agora seria exposta na sua fraqueza. Afinal de contas, quando ela é comparada a essa mulher escrava, que não tem uma roupa decente para se cobrir, que tem que usar uma roupa que ajude a atravessar os rios, portanto ela tinha que puxar ali, pelo menos até o joelho, as suas roupas. Assim é a figura que é apresentada também. É claro que eles iam ter que atravessar rios, aí traz a ideia aqui do cativeiro, que eles também teriam que experimentar, e da podridão que era essa cultura exposta. Aqui fala de expor as vergonhas. A ideia aqui é de, por trás daquele véu que é mencionado aqui como uma figura do que está encobrindo. O véu serve para encobrir. A Babilônia, ela seduzia as pessoas com a sua cultura, mas por trás daquele véu o que havia era algo monstruoso, algo que as pessoas não percebiam, mas tudo isso seria exposto, seria jogado, seria atirado e subjugado, humilhado por Deus. O texto faz questão de dizer que é o Deus de Israel que está fazendo isso. É Ele quem está no controle, é Ele quem está no comando. Judá certamente se deixou fascinar também pelo poder e o encanto da Babilônia. Talvez alguma coisa parecida com o que na modernidade passou a se chamar de a síndrome de Estocolmo, aquelas pessoas que, por causa de um sequestro que aconteceu na Suécia, em que as pessoas sequestradas tiveram uma certa atração pelos sequestradores. E isso passou a ser o nome de uma síndrome, porque parece que isso acomete as pessoas nas culturas do mundo. Aqueles que dominam, aqueles que levam a sua influência justamente para dominar as pessoas com a sua cultura, com as suas ideias, por mais podre que aquilo seja, as pessoas engolem aquilo e louvam e se deliciam e se devotam a esses dominadores. E Judá estava indo por esse caminho. Judá estava indo por esse caminho de olhar para a Babilônia como um poder que, afinal de contas, eles precisariam se render pela força. Isso não tinha jeito, eles iam ter que se render mesmo. Mas uma coisa é você se render no sentido civil da coisa, outra coisa é você se render espiritualmente. Isso é muito diferente. E claro que a igreja, olhando agora para nós, deixando um pouquinho de lado Judá e vendo onde que estão as semelhanças aqui, procurando fazer uma aplicação honesta sempre, é claro que a igreja corre o risco, sim, de se deixar fascinar pelo poder e encanto do sistema que está aí, com tantas coisas atrativas, com tantas coisas sedutoras, com tanto poder. A igreja corre, sim, esse risco constantemente, e no Novo Testamento nós vemos advertências que nos dariam suporte para perceber como isso é sério, como isso é algo para se preocupar hoje também. Essa cultura que predomina no mundo, ou poderíamos dizer de culturas, já que a gente vive aí uma mescla, e no mundo globalizado como nós vivemos, cada vez mais somos influenciados por coisas que acontecem em qualquer parte. E essas coisas vão se misturando, vão sendo agregadas. Lamentavelmente, a igreja tem sido uma porta para essas influências. Eu creio que a música tem sido uma das portas preferidas, porque ela está ligada, está relacionada a um terreno que muitas vezes é considerado um terreno cinzento, onde não haveria a necessidade de uma arbitragem, de critérios. Os critérios são rebaixados em situações como essa. E, sutilmente, essa cultura do mundo ela vai penetrando e vai predominando. Mas a proporção da queda da Babilônia precisava ser compreendida ali, olhada, vista pelo pessoal de Judá como algo certo, e que o tombo deles seria proporcional ao ponto em que eles haviam chegado ali como nação. E em seguida o texto ele vai mostrar a proporção, ou melhor, os motivos da queda. A proporção nós já vimos. Os motivos da queda. É bom lembrar que o texto nos lembra disso, né? Que Deus decretou a disciplina de Israel. Nada do que viria a acontecer em termos de cativeiro, do domínio da Babilônia, e até mesmo o fato de a Babilônia ter poder, foi algo que Deus proporcionou para disciplinar o seu povo. Já comentamos várias vezes sobre isso aqui, a dificuldade que o povo de Israel teve para entender isso, a dificuldade que o profeta Abacuque teve para compreender isso. Mas Babilônia era culpada por suas atitudes, ela não estava isenta, eles não podiam e ninguém pode dizer: ah, mas a Babilônia não teve culpa nenhuma então, porque foi Deus disciplinando seu povo. Porém, Deus aponta aqui a culpa da Babilônia, e ele fala aqui de coisas como a crueldade da Babilônia. Tudo bem, o meu povo deveria ser punido, mas vocês abusaram do poder que eu dei para vocês. Vocês abusaram desse poder que foi recebido maltratando excessivamente o povo de Israel. Vocês foram cruéis. A crueldade que está lá no coração de vocês, não fui eu que coloquei essa maldade. A maldade que faz com que um ser humano tenha prazer em maltratar o outro, em praticar violência contra um outro ser humano, essa maldade chegou a tal ponto que vocês não tinham misericórdia, não tinham compaixão de ninguém, nem mesmo dos idosos, que mal podiam se defender, e que eram pessoas que... idosos são pessoas que, quando você as maltrata, ela pode ficar com uma perna quebrada, pode ficar ali inutilizado e sofrendo muito, e doente, e trazer sofrimento além daquilo que era necessário. É interessante como o povo babilônico teve essa violência brotando ali do seu coração, em Deus está dizendo: essa maldade vai ser punida. Além disso, a prepotência deles. Eles, num determinado momento, passaram a ficar embriagados pelo poder. E isso é uma coisa que acontece, como a gente sabe, no ser humano. O ser humano se embriaga facilmente pelo poder. O poder corrompe, como já diziam os antigos filósofos. E o poder absoluto corrompe absolutamente, como eles diziam. Mas o poder realmente tem essa capacidade, né, de embriagar as pessoas. As pessoas ficam realmente enlouquecidas e passam a viver de uma forma descontrolada, e acabam perdendo a noção de muitas coisas por causa desse poder, e também por causa do conhecimento que as pessoas adquirem. E conhecimento e poder muitas vezes andam juntos. O conhecimento adquirido pela Babilônia na arquitetura, na agronomia, no estudo dos fenômenos naturais, dos próprios astros, matemática. Então eles adquiriram, sim, inclusive absorvendo ali de outros povos, importando ali muitas vezes. Isso acontecia muito, acontece até hoje, né? A nação que domina acaba atraindo talentos, de forma que eles se orgulhavam disso. Onde está o problema? O problema é acreditar a si mesmo essas coisas. Eles rejeitavam completamente a ideia de que tinham recebido isso de alguém. E eles desconsideravam ainda mais que eles tivessem que prestar contas a alguém pelas suas atitudes. O texto diz: ninguém nos vê. A ideia é de que você está tão acima, está tão acima que não tem um olho ali onde você está. É só você que observa, é só você que vê, é só você que consegue supervisionar as coisas É só a você que todos prestam contas, você não presta contas a ninguém. E o poder faz isso. O poder determina que você é justo, é a sua justiça que vale. O poder determina que são os seus critérios que fazem sentido. Além disso, por conta dessas coisas, a Babilônia passou a achar que jamais seria derrotada. Eu não vou ficar viúva, eu não vou perder meus filhos. O interessante é que o texto diz, isso vai acontecer num único dia, repentinamente. E foi exatamente o que aconteceu, porque até Daniel traz ali a derrota, né, da Babilônia diante de Ciro. Os exércitos medo-persas foram extremamente rápidos e tudo aconteceu de forma que não houve tempo para reação. E Deus está dizendo aqui, né, não vai ser como você pensa, e não foi mesmo. A crueldade, a prepotência da Babilônia seriam devidamente julgados e punidos. Além disso, o paganismo, evidentemente. Por quê? Porque o paganismo ele está entranhado em todas as atitudes deles. No conhecimento deles existe o paganismo. Exemplo, o próprio estudo dos astros estava impregnado das crenças de que os astros influenciam a vida das pessoas, o futuro das pessoas, a personalidade das pessoas. A astrologia tem as suas origens em pensamentos assim. A Babilônia foi um grande celeiro de astrólogos. E os conselheiros babilônicos, que o texto diz, olha, você está cansada já de ouvir conselhos, né? De tanto conselho, de tanta gente que vem, esses sábios, que na verdade eram feiticeiros, porque baseavam todo o seu conhecimento em misticismo, em ocultismo, em feitiçaria, como o texto diz, em encantamentos, adivinhações, práticas que levavam as pessoas, e como levam até hoje, a coisas do tipo não sofrer certos infortúnios. Você faz aqui uma mistura, aqui um pozinho, coloca uma fitinha, coloca uma água, dá três passinhos, dá três pulinhos. Isso sempre existiu. E com isso você vai se livrar de um infortúnio ou você vai conquistar determinada coisa. Tá, então estão aí os tarólogos, estão aí essas pessoas até hoje. Até hoje existem. Trago o seu amor em 3 dias, não é verdade? Essas são as promessas até hoje. Esses conselheiros, o texto diz que nem eles escapariam, evidentemente, da sentença de Deus. Eles serviriam apenas como palha, uma palha que não serviria para aquecer ninguém, porque ela mesma seria consumida. Ou seja, essas pessoas, eles serão punidos e eles não vão servir para nada. As pessoas que buscaram conselhos neles só buscaram engano, só encontraram engano. Quer dizer, buscaram respostas e encontraram engano. Judá precisava ter a convicção, e podia ter essa convicção, de que o destino da Babilônia e dos seus conselheiros era a destruição. E assim se afastar completamente. Podiam ser subjugados, podiam ser submetidos pela força, pela disciplina de Deus, mas não poderiam curvar os seus corações, a sua alma, não vender a sua alma para aquele sistema. Não podiam acreditar naquilo que era dito pelos babilônios. Nós vencemos porque nós somos melhores, porque os nossos deuses são melhores, porque a nossa astrologia nos trouxe a sorte, etc, etc. É claro que a igreja também recebeu elementos para ter a convicção de que o sistema babilônico estava lá, e quando a gente lê em Apocalipse que a Babilônia é descrita ali de novo no futuro, claro, não aquela Babilônia, mas o sistema que sobrevive e que está impregnado na cultura, ele vai crescer e ele vai atingir um ponto antes da volta de Cristo, que será o seu apogeu, vai atingir o seu ponto máximo. O paganismo ele vai tomar conta da terra. O sistema babilônico, os encantos do mundo vão dominar as pessoas, mas quando Cristo voltar, tudo isso será definitivamente derrotado, para nunca mais esse sistema voltar a aparecer na terra. Ali sim será o fim de todo esse sistema enganoso, todo esse sistema corrompido, todo esse sistema podre que se pinta de uma maquiagem, de uma pintura, de uma embalagem bonitinha, atrativa, sedutora, mas que é altamente enganoso, altamente perigoso. Nós precisamos, à luz desse texto, ser vigilantes. O texto nos mostra que é necessário ser vigilante, procurando discernir e repudiar esse fascínio pelo poder, pelo encanto, poder e o encanto que dominam o mundo. Não podemos andar junto com a manada, não podemos pensar como as pessoas que seguem nessa direção. As pessoas que se fascinam com o que acontece na Marquês de Sapucaí, as pessoas que se fascinam com as torres do Balneário Camboriú e tantos outros palacetes de milionários, com seus iates, com a sua vida glamourosa, etc. Com a Torre Eiffel, com toda essa indústria em torno da apreciação da grandiosidade humana, grandiosidade que sempre veio das mãos dos poderes que dominam o mundo, dessa cultura revestida de beleza, mas que esconde uma podridão. Nós devemos alimentar a esperança de que todos os poderes deste mundo caminham para a destruição. Devemos alimentar essa esperança. Todos esses poderes, incluindo os poderes que têm fascinado as pessoas em termos de misticismo e tudo mais, a gente já falou sobre isso, a gente não precisa se alongar muito nessa aplicação, mas precisamos alimentar a esperança de que tudo isso caminha para a destruição, e assim nos mantermos vacinados, protegidos, capazes de anunciar a verdade para as pessoas, viver a vida em submissão a Deus, ao nosso Senhor, viver a vida que glorifique a Ele. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.